Tarde M Divulgações, o Moral de São Paulo. Eu tô querendo é amor. Eu tô querendo é amor. Hoje minha fazenda tem cavalo para venda, pois eu só tô correndo em vaquejada de olhão. Ninguém imaginava que um vaqueirinho da roça matou tudo da mão grossa e ia ser um campeão. Ela chorou no meu peito e nem negou pra dinheiro. Eu disse assim, vaqueiro, eu tô querendo é amor. As nossas diferenças não havia diferença. Agora que tô rico foi que a coisa melhorou. Já tem mais bem um com outro, apareceu o dinheiro. Mas se não dava certo, eu era só vaqueiro. Botei meu roteiro, colori o meu retrato. Hoje o filho do mato virou fazendeiro. Eu tô querendo é amor. Eu tô querendo é amor. Hoje minha fazenda tem cavalo para venda, pois eu só tô correndo em vaquejada. Ninguém imaginava que um vaqueirinho da roça matou tudo da mão grossa e ia ser um campeão. Ela chorou no meu peito e nem ligou pra dinheiro. Me disse assim, vaqueiro, tô querendo é amor. As nossas diferenças não havia diferença. Agora que tô rico foi que a coisa melhorou. Já tem mais veio com outra, apareceu o dinheiro. Mas se não dava certo, eu era só vaqueiro. Mudou meu roteiro, coloriu meu retrato. Hoje o filho do mato virou fazendeiro.